Frio é o chão de SP, coração Vladivostok, ameaça de nascer. Like ostentação é três refeições por dia. Meus rap alto no fone do irmão em sintonia ativa. Viva la vida, la viva, la ouvi falar que ser MC não é questão de atitude. Só mínimo pra quem cresceu vendo rap rude. Timaia racional traz nossa emocional saúde. Eu não vim pagar de onde, cê sabe, eu vim lotar o baú de raps. Clássicos pesados quase hoje, ó. De dia já de manhã, de Javan pois provi. Minha oração frente a uma refletir. Uma mordida na maçã errada. Pai, livrai-nos do mal, hoje eu não tô legal. O meu pecado é o de qualquer quebrada. A humanidade, só maldade pra curar necessidade do que não precisa mais pra si. Se trair, decair, obter. Eu escrevi não, vou escrever um tratado sobre ter alienação. Razão, ser é passado, ultrapassado ser. Ter ou não tereis a nova questão. Um platão pra cada africaninho, meus irmãozinhos. A corrente de ouro brilha o show do cão, luto então. E há quem dizer é não ter patrão. De subemprego a subsurfes do rap, minha profissão. Canta rap, nunca foi tão fraco. Sem ter medo de colar, cheguei no sapatinho. Tudo bem, eu faço o meu grau, não vai derrubar. Quem serve, age na humilde, não se cresce. Canta rap, nunca foi tão fraco. Sem ter medo de colar, cheguei no sapatinho. Tudo bem, eu faço o meu grau, não vai derrubar. Luzes do show, meu flow, Deus me deu dom com bisa. Essência ainda busco no primeiro som do X. Ser MC poeta que profeta sempre quis a simplicidade quando encontra o que me faz feliz. É voz na letra, mão na caneta, vocês em volta. Exemplo de sabota, Cristo a volta, muita treta. Falar pro C, A, B, C, A de C, somos nós. A justiça deu a luz e deixou claro o gosto. G é o gené de hoje, me ensinou. Se o estudo for o escudo, quem venceu amor em nós. Vem, vem com a mal, nada mal, vem trazer o equilíbrio que minha geração precisa. Visão precisa pra roubar do sol a brisa. Rap nacional, honremos sua camisa. Canta rap, nunca foi tão fraco. Sem ter medo de colar, cheguei no sapatinho. Tudo bem, eu faço o meu grau, não vai derrubar. Quem serve, age na humilde, não se cresce. Canta rap, nunca foi tão fraco. Sem ter medo de colar, cheguei no sapatinho. Tudo bem, eu faço o meu grau, não vai derrubar. Rapaz, vou bem. O pós-moderno busca o que o moderno jaz do pré-moderno. Que nos volte seus amém. Pois quando duvidei, sedento de explicação, saí de perto e o seu deserto como me fez bem. Areia, vento e eu, doeu. A constatação da extinção do eu e eu. Com que sobrou montei meu Big Brother. Dois neguinho do Haiti com fome na balada top. Vai, é tua escolha entre o play e o stop. Eis o Adão e Eva da história hip hop. Meus amém vai pra você, cuidador de gente. Pro Zeca pagodinho de jet ski na enchente. Sim, lá no morrinho eu vi chegar a marmita quente. O pouco de cada todos é meu mestre nunca ausente. O pouco de cada todos é meu mestre nunca ausente. O pouco de cada todos é meu mestre nunca ausente. Mais crescente é a religião saci. Quem reza um pai nosso faz um próprio apelo a si. Pai, façamos pois tua vontade. Dá só o mínimo a nós que é humildade. Fazendo só comida, liberando os outros. Reserve sem que não dorme, reage, não se esconde. Está presente, vive pra seguir, resistente. Vive sempre, seja sempre humilde. Fazendo só cultura, liberando os outros. Quem der, pode agir na humilde, não se cresce. O chão de SP, coração Vladivostok, ameaça de nascer, something like New York.